animais. A mulher, a rainha da beleza, através da ciência tudo faz. Engrandece a terra e a natureza, faz um moio de ferro a voar. Mata e cura a própria humanidade. Fala um lá da China no ciclone. É num bicho de nome telefone. Manda um outro no Brasil escutar. Mas tem coisa pequena nesse mundo que desafia a ciência de verdade. Tá aqui uma que causa confusão, a ciência não dá explicação. Se morcego é avô animal, e como é que é feita a geração? Mata um, tem outro dentro dele, dentro dele tem outro menorzinho. Procurando com jeito ainda encontra dentro outro, um outro morcego. A abelha por Deus foi amestrada, sem haver um processo bioquímico. Até hoje não houve nenhum químico pra fazer a ciência dizer nada. O buraco pequeno da entrada facilita a passagem com franqueza. Uma é sentinela de defesa e as outras se espalham no vergel. Sem turbina, sem tacho, fazem mel. Quanto é grande e suprema a natureza. Curando com jeito ainda encontra dentro dele um outro morceguinho.